senhor vereador do PSD, da Câmara Municipal de Oliveira Hospital, certamente não conhece a atividade associativa da Associação e do seu Conselho, o que é muito mau e o que é grave. Porque a ANCOD tem ajudado todos os associados da região de mercado do Queixeiro da Estrela, designadamente os pastores da ANCOD. Se conhece, estamos logo a seguir após incêndios de outubro de 2017, servimos 15 mil euros de rações de palha aos pastores. Demos sais, servimos agora perto de 30 mil euros de ração, pagámos dívidas entre as direções. Só espero uma coisa, senhora jornalista, é que o senhor vereador do PSD não traga a ANCOD à liça por razões que não têm fundamento mínimo e não são sérias. Espero que não seja este ataque à ANCOD, não seja pela boa relação que o presidente da ANCOD tem com o senhor presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, e que não seja por esmagamento político que o presidente da ANCOD deu ao PSD nela nas últimas autárquicas de 2017. O que é muito mau, misturar questões políticas com questões associativas, sim.